Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E para você que está gravando pela terceira vez, para você que vai fazer vestibular esse ano, ou que fez o Enem esse ano, hoje a gente tem um programa mais histórico. A gente vai falar aqui hoje com Felipe Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E a gente vai então... O Felipe está aqui hoje porque ele é um quase historiador, já está na reta final, né? Isso. E a gente vai falar um pouco sobre a história da música popular no Brasil. A gente vai falar sobre o caminho que teve desde o... A gente vai falar... Acaba que ele fala da história do Brasil também, né? Mas sim, sim. Pra gente pensar como que a música chegou no ponto que a gente tem hoje. Então a gente vai começar com duas modinhas. A gente vai ouvir Você Trata Amor em Brinco e depois Acaso São Estes. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Com quem se mete. Estes, mas eu mesmo. Radiola Torresmo voltando, a gente acabou de ouvir aí Acaso São Estes, e antes foi Você Trata Amor em Brinco. E só para comentar, a gente vai falar um pouco mais dessas músicas daqui a pouquinho, mas vamos começar a pensar no período que elas foram escritas. A gente está falando aí do final do século XVIII. O que estava acontecendo no Brasil nesse período, Felipe? Final do século XVIII, começo do XIX, a gente tem Inconfidência Mineira, a gente tem Guerra dos Mascates, né? A gente tem uma efervescência do pensamento liberal no Brasil, com os conceitos primeiramente da Revolução Americana, da Independência Americana, e logo em seguida da Revolução Francesa. Sim, eram ideais iluministas, né? Isso. E a gente pensar que o Brasil nessa época ele estava vivendo um período de definição do ser Brasil, né? É um momento que o Brasil começa a ter uma vontade de não ser mais só um rabicho de Portugal, né? Sim. Mesmo com que a população aqui no momento colônia se identifica como português. É um brasileiro, mas ele é português também. Na verdade, o português era quase como um sinônimo de branco nesse momento, né? Sim, sim. O cara, ou você é crioulo, ou você vem de África, ou você é português. E tinha um restinho ainda de índio, mas aqui o extermínio pegou muito, muito feio, né? Foi muito forte. Tem números de extermínio, né, do genocídio indígena no século XVII, século XVIII, de 11 milhões de índios mortos. Então não sobrou muito para contar a história, né? Até hoje isso é um problema muito sério. Sim. E a gente... também deixando claro, quando a gente fala aqui crioulo era a denominação dada aos europeus, ou melhor, aos descendentes de europeus nascidos aqui no Brasil. Isso, na América como um todo, né? Também acho que sim, a expressão tem o crioulo espanhol, mas aí é um outro tipo de crioulo, que é o nascido em terras americanas, mas de origem abastada. E aí esses são os crioulos. Na América Hispânica é só quem era rico que era crioulo? Aham. Ah, não sabia disso não, achava que era qualquer muitas aspas, europeu nascido nas Américas já era considerado. Não, não. O crioulo, ele é mais, no caso hispânico, de origem abastada. Se ele era dono de terra, se participava da exploração das minas de prata, do comércio do prata também, aí ele era um crioulo realmente, mas se não, não era considerado. Mas então a gente pensar que aqui no Brasil a gente essa efervescência vem justamente desses crioulos, né? Porque era uma geração que já tinha nascido aqui, muitos mal conheciam a Europa, então os referenciais começaram a ficar distantes, né? Eles preferiam se considerar brasileiros, né? Os referenciais eles são regionalistas, né? O pensamento do homem desse período é totalmente regionalista. Então, se eu sou paulista, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo e a minha terra natal é São Paulo, não é Brasil, entendeu? Isso faz muita confusão, a gente vê isso, a ressignificação da Inconfidência Mineira. Muitas vezes o pessoal fala, não, porque para deixar o Brasil independente. Porra Brasil, nenhuma. Brasil, cacete, era para deixar Minas independente, né? Minas, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Ia ser esquisito, né? Porque ia ser uma tripa, né? Ia cortar o que a gente entende hoje como Brasil pelo meio, né? Sim. E se entende São Paulo como São Paulo e Paraná, né? Ah, sim, ele vai, pega até ali aquele pedaço do sul também. Porque até a metade do século XIX, Paraná era uma província de São Paulo. A gente pensar, então, que o estava surgindo que seja um paulista, um mineiro, mas era uma identificação não português. O cara, ele já sentia que ele não fazia mais parte daquela cultura portuguesa daquele jeito que existia. E a gente pensar que, enquanto colônia, não é que aqui era um silêncio geral. Até existia música, mas até o momento anterior a esse, era uma coisa que era uma música muito portuguesa, né? As expressões culturais eram muito portuguesas. Eram as expressões da metrópole. Exatamente. E aí, com essas pessoas que viviam aqui, começa a surgir uma expressão cultural da colônia, que era uma expressão... O Tinhorão usa como ponto, como pioneiro, e marca pioneiro, o Caldas Barbosa. Que o Domingos Caldas Barbosa, ele era um mulato, filho de um português, com uma escrava forra angolana, e ele nasceu no Rio de Janeiro. Então ele era essa mistura que a gente fala, quando a gente fala da formação do Brasil, só faltou um índio botar no meio dessa história. E ele era um mulato que tinha uma condição, ele era um pouco abastado, e isso proporcionou a ele uma educação jesuítica, né? Sim. E aí ele acaba indo para Portugal, e lá em Portugal ele tenta até uma carreira como poeta, com relativo sucesso, mas ele fica famoso mesmo pelas musiquinhas, pelas modinhas que ele fazia, que não eram exatamente as modinhas que já existiam de Portugal. E aí, pela primeira vez, alguém virou e falou assim: isso aí é uma modinha brasileira. Uhum. Então, talvez a primeira vez que alguém associa uma expressão musical popular ao Brasil. Ao Brasil. Então... salientando que, por ele ser mulato, ele tinha uma movimentação social que o negro não tinha e que o branco também não tinha. Sim, o branco, ele é a junção das duas coisas, né? Uhum. Ele tinha a possibilidade de circular nos dois meios, com o preconceito do período, tudo mais, mas o mulato, né, aquele que é fruto da junção de duas raças entre aspas, né, ele tinha uma movimentação social, assim, gigantesca, principalmente nesse período em Minas. Minas Gerais e Rio de Janeiro era o polo onde esses mulatos, esses cafusos, esses caboclos, eles tinham uma movimentação social, que eles eram citadinos, era uma, dentro do conceito marxista de materialismo histórico, eles eram uma proto-burguesia, uhum, né, porque eles viviam nas cidades, e eles eram sapateiros, eram tecelões, eram... O que se imagina de profissões citadinas, esses caras exerciam. Então, a movimentação social dessa classe é muito grande no período. E a gente pensa assim, o Domingos Caldas Barbosa, a primeira música que a gente ouviu, que foi o Você Trata Amor em Brinco, é uma música dele, né? A letra era Domingos Caldas Barbosa com a música do Marcos Portugal. E... é lógico que você ouviu aí, não é ele cantando, né? Isso aí a gente pegou isso teve registro em partitura e chegou até hoje. A gente tem grupos no Brasil. Nesse programa, vocês vão ver que as músicas, até lá pelo terceiro bloco, elas têm uma qualidade igual a essa. E depois ela vai dando uma piorada. Mas por quê? Porque no final a gente já consegue ter gravações mais originais da época. Mas aqui eu tô pagando grupos que tocam essa música daquele período. É interessante que o Caldas Barbosa, ele vai para Portugal. Como eu disse, ele tem uma educação... ele era uma família abastada. Só que quando ele chega em Portugal para fazer a faculdade de Direito lá em Coimbra, o pai dele morre. E nisso a fonte secou, ele fica... precisa se virar. Ele até tinha uma pretensão poética, ele dentro do arcadismo português, ele é um dos fundadores da chamada Acádia Lusitana. Só que ele fica famoso mesmo pela viola de arame que ele tocava. E aí ele começa naquele esquema de tocar na rua, tocar em feira, tocar em festas, cai nas graças de um mecenas e começa, de repente, a tocar em palácios. Então ele representa muito esse início. A outra música que tocou, que foi Acaso São Estes, ela é interessante que a música, o autor da música se perdeu, mas a letra é do Tomás Antônio Gonzaga, que também era do arcadismo e que é um daqueles poetas que era da Inconfidência Mineira, né? Sim. E a gente pensar, então, que a música que era uma coisa ou muito portuguesa ou uma música... tinha uma produção de música sacra no Brasil, ou alguns padres que compunham alguma coisa, mas ela então sai dessa coisa, desse altar e dessa elite e começa a chegar um pouco mais perto do povo. Então esse que é o momento marcante, e talvez os historiadores da música coloquem como 1790, o finalzinho do século XVIII, como marco inicial da música popular no Brasil. Não é exatamente a MPB, mas se a gente pensar já como música popular nesse país. Sobre música sacra, é um pouco antes disso, um pouco não, bem antes disso, já ainda no século XVII, na região das Missões, lá no sul, os instrumentos, né, a luteria, que era feita na região das Missões pelos índios, né, missão jesuítica e tal, esses instrumentos eles eram de melhor qualidade do que os instrumentos feitos na Europa. Esses instrumentos eles eram importados para a Europa e eles eram tocados lá na Europa e eles tinham melhor qualidade que os instrumentos europeus. E eu cometi uma injustiça num programa, em algum radiola para trás, acho que foi no de 67, que eu brinquei e falei que se pegasse a música dos índios era só chocalho. Uhum. Na verdade não é bem por aí, né? Não, tipo, não é. Tem uma questão das flautas, mas esse pensamento de que a contribuição do indígena para a música seria insignificante, ele vem muito dos primeiros estudos de música, por exemplo, do Mário de Andrade nos anos 30, que ele meio que cai nessa de pensar na música brasileira como a junção da música, da música indígena, ó, da música negra e da música branca, e ele fala com essas palavras: o índio entrou com chocalho. Então, eu reproduzi um preconceito, era só uma piada, mas é bom deixar claro que não, tem uma contribuição, e a gente aos poucos vai mostrando no programa essa contribuição do indígena na música brasileira. Somos desconstruidões. E então a gente vai seguir para o segundo bloco. A gente vai ouvir agora A Marrequinha da Yaya, também chamado de Lundu da Marrequinha, e depois Lá no Largo da Sé Velha. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Logo Elefantes, berrões, cavalos em rodopios, num curro perto da ajuda, com macacos e bugios. Elefantes, berrões, cavalos em rodopios, num curro perto da ajuda, com macacos e bugios. Tudo se vê, misericórdia, só por dinheiro a tal mixórdia. Tudo se vê, misericórdia, só por dinheiro a tal mixórdia. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Os estrangeiros no baile pra arredar o Brasil, mas a lua do Vitor é de dinheiro funil. Os estrangeiros não bailes pra arredar o Brasil, mas a lua do Vitor é de dinheiro funil. Lindas rodinhas de França, mas os vinténs levam na dança. Lindas rodinhas, lindas de França, mas os vinténs levam na dança. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Voltando, Radiola, a gente acabou de ouvir lá no Largo da Sé Velha, e antes foi a Marrequinha da Iaiá, ou Lundu da Marrequinha. É, essas músicas, elas... Depois a gente vai comentar mais sobre essas duas aí. Mas a gente pensar, então, andando um pouquinho, e a gente já pensando, então, no inicinho da década de... No inicinho do século XIX, o que, que acontecia no Brasil nesse momento? Acontece a chegada da família imperial, né, em 1808. Essa chegada, esse evento, que é propiciado por conta da invasão francesa em Portugal, né, por conta do bloqueio continental imposto por Napoleão lá em 1800, a partir de 1805, né, 1805, 1806, E o engraçado dessa, da vinda da família, é que Dom João, ele dá um balão tanto na Inglaterra, que foi com quem ele acabou fechando no final, quanto no Napoleão, né? Não, ele foi um artista, né? Porque aquela tentativa que a gente faz às vezes quando a mulher chama, ou quando a mãe chama, fala, não, para de jogar videogame, você fica assim, não, só mais uma fase aqui, só um... Ele fez isso por 3 anos com as 2 maiores potências bélicas da época, né? Ele enrolou Napoleão e enrolou a Inglaterra por 3 anos até que ele conseguiu a solução, que foi, vamos pro Brasil. Ele recebia a notificação do Napoleão, aí ele vinha, opa, pera lá, mas veja bem, vamos fazer assim. Aí recebia notificação do Foreign Office, né, das relações internacionais da Inglaterra. Aí ele vinha de novo, opa, pera lá, vamos conversar, chega aí e tal, que não sei o quê. Aí ficava nessa enrolação. E ele acabou enrolando por uns 2 anos, tanto França quanto Inglaterra. E aí até que Napoleão dá o intimato e começa a invadir Portugal pelo norte, né, vindo pela Espanha. A Espanha já era... A Espanha já tava dominada. Era um primo do Napoleão, né, um cunhado, não sei, tinha um parentesco o cara da Espanha. É, porque era família Bourbon já. Uhum. Nesse período a Espanha já tinha saído da mão dos Habsburgo, né, o Felipe IV já tinha morrido. E se tornou a família Bourbon, que é de origem francesa. E aí, quando vem a família imperial, né, com 15 mil pessoas transportadas de Lisboa para o Rio de Janeiro, escolha estratégica, até porque o Rio de Janeiro é muito mais próximo de Minas, onde está o fluxo de ouro, o fluxo de diamante, dá uma mudança significativa na região. Rio de Janeiro se torna outra coisa, é um marco na história do Rio de Janeiro, a vinda da família imperial. Não, a gente pensar que o Rio era uma roça, né? Tipo, a escolha lógica de estrutura, quem tinha mais ou menos uma estrutura para receber uma família imperial lá aqui no território brasileiro seria Salvador, né? Que Sim. tinha sido capital da colônia. Tinha uma mínima estrutura administrativa já consolidada, mas... Até porque o vice-rei ficava em Salvador, mas a vinda pro Rio de Janeiro, ela é estratégica tanto geograficamente quanto administrativamente. Não, e os navios, né, vindos de Portugal, eles chegaram a parar em Salvador. Então, Sim. muita gente tinha uma expectativa de que ficaria por lá. E aí ele para, faz um reabastecimento e desce pro Rio, e aí foi uma frustração que eu acredito que tem soteropolitano que não perdoa até hoje Dom João VI por conta dessa. Mal sabem eles que escaparam na boca, se a capital é uma roubada também. Lógico. Pensa que 15 mil pessoas, não tem casa, não tem moradia, aí você é um pouco mais abastado, você tem uma fazenda, e aí você tem uma casa na cidade, né, no Rio de Janeiro mesmo, porque a maioria das pessoas que moravam no Rio, elas tinham as fazendas, né, os mais abastados, os senhores, né, nesse período já tinha começado uma produção de café pequena, mas ainda começou-se... Tinha a produção de cana-de-açúcar ainda, e também a extração do ouro. E aí, esses caras, eles tinham as suas fazendas, as suas localidades próximos da produção, e as suas casas de verão, ou casas de passeio, que ficavam na cidade. E aí chega 15 mil pessoas, e aí chega um representante do Dom João, né, do vossa excelência, falando assim, ó, sua casa ela tá sendo, ela, você tá sendo despejado, tá? A sua casa vai virar moradia do conde não sei o quê. Ou senão ela vai se tornar escritório administrativo das finanças. Ele chegava e falava assim: sua casa é muito bonita, seria uma pena se alguém botasse você na rua. Era mais ou menos isso. Era não, diz que eles tinham era um cartaz, era um selo que colocava que era... Na porta. Que era PR, né, que era propriedade real, mas isso. No popular era ponha-se na rua. Esse período é bem legal de ver, tem um quadrinho que é da... Esqueci o nome da autora, da... Lilia Moritz Schwartz. Isso, e com o desenho do Spaca, que chama Dom João Carioca, que fala bem dessa chegada da família real. E a gente pensa, legal esse. É uma loucura que, imagina, por exemplo, se hoje você, por alguma coisa, tem que fugir todo mundo e a gente vai fazer a capital do Brasil agora, vai ser em Bicas. E aí, tipo, era esse grau de influência, de modificação na vida das pessoas que a gente está falando, né? Você ouvinte, pensa uma cidade pequena de 10 mil habitantes no seu estado. Aí, do nada, a capital federal, né, hoje, seria transferida para essa cidade de 10 mil habitantes. É isso que aconteceria naquele período. Não, e mais do que simplesmente uma cidade, tem que pensar que não tinha influência externa, era roça mesmo. Sim. Então, as famílias, os ricos da roça, né, eles estavam sedentos de referências, para imitar mesmo, para serem chiques igual o pessoal da metrópole. Então tem uma história que, por exemplo, no mar, né, quando eles estavam vindo, teve uma epidemia de piolho e acabou que fez com que as mulheres da comitiva real todas tivessem que raspar o cabelo e usar turbante. E aí, quando chegaram no Brasil, as ricas da roça viram aqueles turbantes e todas acharam que era moda em Portugal. Então todo mundo começou a usar turbante, começou todo mundo a imitar isso daí no Rio de Janeiro. As pessoas não tinham essas referências, então tudo que vinha era muita novidade, tudo muito, muito chique. Sim. Essa questão do turbante mostra também a influência moura, né, a influência árabe na Península Ibérica, né? Portugal foi domínio mouro por 500 anos, mais ou menos, até a Reconquista e a expulsão dos árabes em 1492, acho. 91? Eu acho que é 92, que é a tomada de Granada. Uhum. A gente pensa também que a família imperial, ela, com o tempo, ela precisava trazer... As pessoas tinham as demandas delas de corte, né? Então eles trouxeram as missões artísticas, que era trouxeram pintores, trouxeram naturalistas, para dar uma movimentada na vida cultural dessa cidade que estava surgindo agora, né? O que surge nesse período de naturalistas, de viajantes, né, que vêm com a família imperial, que vêm para suprir essas necessidades e acabam escrevendo as suas aventuras aqui no Brasil como aventuras pitorescas no Brasil, assim, tem aos montes. São vários autores publicando vários livros com o mesmo nome. Ou Viagem Exótica ao Brasil, Viagem Pitoresca ao Brasil. Não, a gente pensar que um dos primeiros nomes que o país teve, a primeira denominação era o Terra Papagales, né, que a gente era visto como um lugar super exótico onde saía papagaio. Um dos caras que vem nessas missões artísticas era o Rugendas. Essa imagem que está na vitrine do programa é um pedacinho de um quadro do Rugendas. Eles vinham para mostrar um pouco esse país selvagem e louco que eles viam. E por conta desses naturalistas. Calma aí, agora eu não lembro se eu botei uma do Rugendas ou uma do Debré. Mas os dois vêm no mesmo período, né? Sim, sim. Esse período que tem de tráfico, entre aspas, de espécies da flora brasileira para outros lugares e tal, é incrível. Não, numa dessas eles levaram a seringueira. Sim. E aí quebrou. Quebra o negócio da seringueira aqui do Brasil. Mas, então, aí a gente pensar que junto com esses, a gente sempre pensa, provavelmente essa Rugendas e Debré você viu em algum livro de história da sua vida, mas as pessoas não pensam que vinham também músicas. Então, vem uma série de danças e sons importados que eram as valsas, as polcas, as mazurcas, as habaneiras, os tangos espanhóis. Então, o que acontecia? Isso começava a tocar nas festas da corte, e aí um endinheirado da colônia ia naquela festa, e ele sentia que quando ele fizesse a festa dele, ele tinha que botar uma música daquela também, e aí o menos endinheirado ia na festa do endinheirado, até que chega uma hora que todo mundo consegue consumir isso. No programa passado, que a gente falou sobre o samba, e aí falando sobre o carnaval, a gente pensar que já existia um carnaval no século XIX, antes de existir samba. Então era o samba, o carnaval era justamente com essas polcas, com essas mazurcas, era um carnaval bem diferente do que a gente tem, que a gente pensa carnaval hoje em dia, né? Qual é a origem da mazurca? Qual? A mazurca é um tipo de música que vem da Polônia. Ah, sim. A polca também acho que tem uma origem polonesa, mas você tem essas coisas que, mais do que a música, muitas vezes, era uma dança. Era muito marcadas pela maneira de dançar. Uhum. E falando de dança, também a gente pensar que essas danças importadas chegaram e encontraram, além dessa modinha, encontraram o lundu, que era uma forma de dançar dos africanos, né? Às vezes muito em cima daquela... aquelas músicas do primeiro bloco que tocaram, que eram a modinha mais branca, e as do segundo bloco eram lundu. Então a gente vê que é meio que uma releitura daquela modinha portuguesa passando pela africanidade do Brasil também, né? E essas músicas têm uma coisa interessante, que essa da Marrequinha da Iaiá, ela é uma composição do Francisco Manuel da Silva e com letra do Francisco de Paula Brito. E esse Francisco Manuel da Silva, você já ouviu alguma outra coisa dele? É, só ouvir a noite mais plácida. É isso aí, é o cara que fez a música do nosso hino. Ele fez a música, a letra não. E a outra música é do... Ela é a música do Cândido Inácio da Silva e a letra do Araújo Porto Alegre, que é uma... O Araújo Porto Alegre é um dos maiores poetas românticos do Brasil. Então você pega ali do romantismo, ele é um dos mais importantes. E é uma figura também bem interessante, porque ele, além de poeta, ele era pintor. Ele vale a pena dar uma pesquisada no Araújo Porto Alegre. A gente vai ouvir Batuque, com Henrique Alves de Mesquita, e depois Sertanejo Namorado, que é uma música do Ernesto Nazaré, com letra do Catulo de Paixão Cearense, mas a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Então não sai daí, o Radiola volta daqui a pouquinho. Thank you. sertanejo enamorado. Canção cantada pelo Mário para casa, Edson, Rio de Janeiro. Ai, lá já tenho esse sábio de coral. Ai, meu vizinho, não te pode fazer mal. Ué, sem solda, toma como a rosa. És perigosa, não há hora ladrão. Não me afoguei de assim, ai de mim, ai de mim. Ai, ladrãozinho, esse sábio de coral. Dai-me um beijinho, não te podes fazer mal. Tu és jeitosa, toma, toma, rosa. És perigosa, não há hora, ladrão. Não me afoguei de assim, ai de mim, ai de mim. Eu canto em minha viola, ter coragem de amor, mas de muito amar. O pranto, as mágoas, consola seu ferro rigor, quer minha vida acabar. E eu canto em minha viola, ternuras de amor, mas de muito amar. O pranto, as mágoas, consola seu ferro rigor, quer minha vida acabar. Seu lábio cheira como um galho de alegria. Tu és parceira, queres dar cabo de mim. Mas és tirana, bem sem minha flor. Meu coração, eu te dei, ora meu Deus. Não me atormentes assim, ai de mim, ai de mim. Teus lábios cheira como um galho de alecrim. Tu és parceira, queres dar cabo de mim. Mas é tirana, bem sem minha flor. Meu coração, eu te dei, ora meu Deus. Não me atormentes assim, ai de mim, ai de mim. Eu sou asa na vida, gemendo e dona na solidão. Minha alma tá bem sentida, soluça plantante numa canção. Eu sou asa na vida, gemendo e dona na solidão. Minha alma tá bem sentida, soluça plantante numa canção. És flor de neve dos sertões do meu Brasil. És tairere na lagoa cor de anil. Ouve um suspiro de amor em sinais que te ama tiro de dor ao ladrão. Não me atormentes assim, ai de mim, ai de mim. És flor de neve dos sertões do meu Brasil. És tairere na lagoa cor de anil. Ouve um suspiro de amor em sinais, que de amateiro de dor ou ladrão. Não se atormentes assim, ai de mim, ai de mim. O choro as mágoas espalha, mas more com a dor que o luar vem de. Na minha casa de palha, cantando de amor como eu vivo feliz. O choro as mágoas espalha, mas more com a dor que o luar vem de. Na minha casa de palha, cantando de amor como eu vivo feliz. Voltando ao Radiola Torresmo, a gente acabou de ouvir aí Sertanejo Namorado, que é uma música do Ernesto Nazaré com a letra do Catulo da Paixão Cearense, e antes foi Batuque, do Henrique Alves de Mesquita. Interessante também, essas duas músicas, elas têm uma coisa interessante que, se você pegar a classificação delas, a classificação até da época, elas são consideradas dois tangos brasileiros. E aí você vai pensar, pô, mas o tango argentino é muito diferente disso, né? Mas pensar que as duas são, tanto o tango argentino quanto o tango brasileiro, vem, na verdade, de uma outra música que era chamada de tango no século XIX, que era um tango espanhol. Então, assim como lá eles filtraram de um jeito, aqui a gente filtrou de outro. Então, acabou que a música ficou diferente mesmo. E a gente comentou aí até o inicinho do século XIX, mas pensar que na década de 20 do século XIX as coisas mudam, né? O que, que aconteceu, Felipe? É, o início do século XIX é marcado pela vinda da família imperial aqui para o Brasil, e já em 1808 acontece uma série de aberturas e de recolocações do Brasil num outro patamar, né? No caso de reino irmão, país irmão de Portugal, tirando o Brasil da condição de colônia. Essa abertura gera uma série de crises em Portugal que acabam desaguando na Revolução do Porto, já na década de 20 do século 19. E a Revolução do Porto acaba, consequentemente, gerando o processo de independência do Brasil. É um processo de independência muito, muito sui generis, muito, muito diferente dos outros lugares. Porque se a gente pensar, a gente teve um processo de independência onde quem fez independência era quem já mandava e continuou mandando, né? Sim, é um processo de descontinuidade com continuismos. O Dom Pedro I, que ela... E para mim vai ficar marcado para sempre que eu não consigo. A Rede Globo estragou a minha cabeça. Toda vez que eu penso no Dom Pedro I, eu penso no Marcos Pasquim fazendo aquela versão meio Dom Pedro Wolverine. Pescador Parrudo. E a gente pensar que... Qual que foi a onda? O pessoal da Revolução do Porto, eles viram que eles sacrificaram pra caramba por causa das invasões napoleônicas e acabou a invasão e o Dom João não voltava para Portugal, né? Não. O que acontece da Revolução do Porto é que com a vinda da família real, o Dom João, ele traz consigo o tesouro real, né? Para não deixar como objeto de pilhagem da invasão francesa. Trazendo toda a riqueza de Portugal para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ele quebra a economia portuguesa, a economia de Lisboa. E aí isso acaba gerando esse descontentamento de colocar o Brasil como país irmão de Portugal, porque não teria como explorar mais o território brasileiro como colônia, né? Não seria mais uma espécie de antigo regime, de uma condição de antigo regime, e sim do Brasil como num pé de igualdade com Portugal, podendo ele negociar separadamente com os seus parceiros políticos, os seus parceiros econômicos, separadamente de Portugal. Colônia era uma parada que dava muito dinheiro, né? Então, sim. A gente está falando aí de coisa que realmente fazia guerra por causa disso. Exato. E aí, com esse problema gerado pela vinda do tesouro, que acaba ocorrendo na Revolução do Porto, acontece uma série de câmaras, de votações nas cortes portuguesas, e Dom João VI acaba tendo de retornar para Portugal, que queriam retornar o Brasil à sua condição de colônia. Com essas votações das cortes portuguesas, que é esse movimento, como ele é chamado, o Dom Pedro I, né, atua, no momento, só Dom Pedro, ele é intimado para comparecer às cortes, para voltar à origem da família, né, que é Lisboa, e ele nega. Só que Dom João, ele já deixa meio que camuflado assim pro filho: ó, toca o barco aí que eu me viro aqui em Portugal. E aí ele começa o processo de independência e tanto que no processo, 7 de setembro não é tão importante quanto o dia do fico, que acontece em janeiro. O dia do fico, ele é muito mais importante porque ele acaba negando completamente os pedidos, as intimações por meio de prisão das cortes de fazer o príncipe retornar para Portugal. Felipe, a gente sempre brinca aqui que fala que a Pocilga é território da Bahia. E pode saber que no nos comentários vai aparecer alguém falando, e o 2 de julho? Como é que vocês não comentam uma coisa... Então, isso fica para um outro episódio, mas tem realmente essa coisa. Sim. E aí, com o processo de independência, acaba gerando uma série de colocações do Brasil como um local liberal, mas até a página 2. Dom Pedro, ele era um lobo em pele de cordeiro. Ele se dizia liberal, ele lutava, né, teoricamente, com os conceitos iluministas, os conceitos humanistas do período do começo do século XIX, mas quando acontece a Constituinte, ele outorga uma Constituição fechando a Câmara. Ele coloca uma Constituição de 24 itens ao mesmo tempo que estava sendo votada uma Constituição real. Ele fala assim, gente, eu valorizo muito, vocês estão fazendo um trabalho bacana mesmo, mas aqui, olha, vocês estão fazendo essa Constituição que eu tenho certeza que ficou ótima, mas eu tô com essa daqui prontinha, tá, que vai ser essa aqui. Dentro dela tem a questão do poder moderador, né? Que é exercido pelo filho dele a partir da segunda metade do século. Mas ele, qual que é a ideia? Que tem os três poderes em pé de igualdade e o imperador tem poder de dar pitaco nos três. Sim. Ele é como se fosse uma balança que julgaria os três ou controlaria os três dependendo do caso. Parafraseando o Barão de Tararé, que falava, né, que vocês pensam o que pensam, mas quem pensa sou eu. Uhum. E aí a gente vê que essa evolução do status de primeiro de colônia, depois para Reino Unido e agora de país independente, de império independente, né, o Brasil acaba ganhando um monte de algumas liberdades que são fundamentais para a gente entender o que vai ser a música daí para frente. Uma delas é a gente pensar que até esse momento você não podia ter imprensa no Brasil. Sim. E quando a gente fala imprensa, a gente pensa em imprensa enquanto instituição. Estou falando, não, de imprensa de... Máquina. A máquina, exatamente. Não podia ter, fazer nada, imprimir nada aqui no Brasil. Isso então, por conta das loucuras de Dona Maria, mãe de Dom João VI. Mas era uma loucura, mas não era uma loucura burra, né? Ela era uma loucura de fazer, ó, se deixar esses caras imprimirem, eles vão espalhar essas ideias deles subversivas aí por todo lado e vai começar uma doutrinação, não quero saber disso não. Uma doutrinação comunista? Então qual que é a onda? Eles falam, não, olha, a gente vai... tudo que se lia no Brasil impresso, você tinha que publicar, você tinha que imprimir ou em Portugal ou na Inglaterra. Tanto que o primeiro jornal que tem, na verdade ele é um jornal brasileiro, mas o nome dele é o Correio Brasiliense, e Brasiliense não é de Brasília, mas porque não tinha ainda um gentílico certo para o Brasil, e ele foi impresso na Inglaterra, foi impresso em Londres, né? Tanto que Nesse momento, a gente tem um personagem desse período que ele participa da Confederação do Equador, ele participa da Revolução Pernambucana, ele participa das Cortes em Lisboa, ele participa Na verdade, ele já vem tretando desde a Conjuração Baiana, né? Sim, ele participou da Conjuração Baiana, que é o Cipriano Barata. Esse cara, ele era iluminista, ele seguia os preceitos iluministas, era liberal, e tanto que ele, brigado dentro da Constituinte, ele foi preso e, por ser maçom, ele escrevia seus textos liberais, o seu jornal liberal dentro da prisão. Esse jornal, ele saía da prisão por algum intermediário que trabalhava lá, ia para Londres, era impresso em Londres e voltava para o Brasil. E o jornal tinha um nome sensacional, como é que era? Era a Sentinela da Liberdade na Torre de Pernambuco e alguma coisa. Ele, na verdade, o jornal inicialmente era só o Sentinela da Liberdade. Sim, e aí cada vez que ele era preso, prisão, ele aumentava o nome. Então Sentinela da Liberdade no Garita do Quartel General de Pirajá. Ele faz umas coisas meio que localizando a perseguição dele, né? Sim, isso. O Cipriano, ele é um desses personagens que só no Brasil do século XIX que a gente teria uma coisa dessas, né? Porque ele é um perseguido político que conseguia ter mais voz do que muita gente que estava solta, né? Sim. E a gente vê o seguinte, que o... Além desse, do jornal, que foi com certeza a imprensa fazia uma diferença para a população, mas fez uma diferença grande para a música também. Porque a gente pensar, antes de você ter uma imprensa no Brasil, como é que você... Tá, beleza, você fez uma música bacana, mas como é que as pessoas vão conhecer isso daí? Não tinha rádio, não tinha disco. Então o único jeito que você tinha de registrar as músicas era através de partitura. Então... A imprensa começa justamente com esse comércio de música no Brasil. Começa justamente, eu faço um livrinho, faço um livreto e começa a ter uma venda de música editada no Brasil. Ao Sim. mesmo tempo, você começa a ter a popularização do piano, porque era de bom gosto as mocinhas casadoiras aprenderem piano para entreterem as recepções dos maridos delas. Então a gente tem junta as duas coisas e muda um pouco a cara da música brasileira. Porque se antes a gente estava tendo uma música que era muito da viola de arame, agora a gente começa a ter uma música que vai ser mais pianística, vai ter uma cara diferente um pouquinho. Vem muito do pensamento romântico do período, né? Sim, e a gente vai ver que isso vai dar frutos na segunda metade. A gente está aqui na primeira metade do século XIX, mas na segunda metade do século XIX você vai ter frutos disso com Chiquinha Gonzaga. O próprio Ernesto Nazaré é um cara que compõe muito no piano. Ele tem muita coisa composta para o piano. Esse período também interessante você tem uma profusão também de flautistas muito, muito virtuosos no Brasil. Então, você começa a ter uma valorização dela como instrumento que vai desembocar já no século XX num pixinguinha, por exemplo. Isso é fantástico, né? Pensar dessa forma, de como que acontece a evolução cultural do Brasil desde o século XIX e acabando agora. Não, é engraçado que a gente... Não, às vezes não vê essas continuidades, mas elas estão ali. Sim. Uma coisa também a gente comentou, a questão do carnaval, mas outra que a gente falou no programa de samba, é a gente pensar no choro. Que o choro, muitas vezes as pessoas identificam o choro como sendo uma coisa que veio do samba. Na verdade, o choro, ele vem antes do samba. Ele é um jeito de tocar. E é um jeito de tocar o quê? De tocar o lundu, de tocar o tango. Simplesmente eles faziam uns vibratos diferentes, tinham uma composição de instrumentos diferente e acabava dando uma cara diferente para aquela música. É isso aí, então a gente vai para o próximo bloco. A gente ouve então Anacleto de Medeiros com a banda do Corpo de Bombeiros tocando Os Boêmios, e depois, talvez o personagem mais famoso, mais conhecido aí do século XIX, Chiquinha Gonzaga com Corta Jaca. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Thank you. Do Radiola Torresmo, a gente acabou de ouvir aí Chiquinha Gonzaga com Quarta Jaca, e antes foi Anacleto de Medeiros com a banda do Corpo de Bombeiros com Os Boêmios. Essas músicas também tem, é meio curioso que Os Boêmios é um tango brasileiro um pouco diferente daqueles que a gente tinha ouvido anterior, mas também tá aí. E essa música da Chiquinha Gonzaga, ela geralmente é identificada como maxixe. Mas o que é o maxixe? Igual a gente falou da mazurca lá para trás e do choro, o maxixe é mais uma variação na maneira de dançar e de tocar do que propriamente um ritmo musical. Muitas vezes ele era identificado ele é muito falado assim, que era uma dança muito sensual, porque tinha uma coisa mais... Se pensar nas danças estruturadas que eram mais longe, tipo a valsa, o maxixe era mais grudado, ele era mais rebolativo. Não é um homem no meio e duas mulheres... Sabia que vinha essa. Mas... Essa veio a cavalo. E a Chiquinha Gonzaga, ela escandalizava muito, porque ela já era uma mulher no século XIX, que era uma mulher artista, e além disso, tocando maxixe, que era a música meio mal vista da época. Então tinha ali por isso que ela foi uma personagem que virou minissérie da Globo, porque ela era à frente do tempo dela. E aí a gente pensar que segunda metade, na verdade ainda o finalzinho da primeira metade do século XIX, a gente tem a chegada do filho, né? Do filho que é mais velho que o pai. Isso. Dom Pedro II, ele assume após o período regencial de uns 5, 6 anos. A regência a gente pode resumir como? A regência a gente pode resumir como um período de guerras, de revoluções e de descontinuidades no governo monárquico, entre aspas, que era regido pelo regente. Ou seja, tiro, porrada e bomba. Exato. E aí, tipo, teve nesse período regencial, teve Farroupilha, teve Cabanagem também na regência, não é? Teve Farroupilha, Cabanagem, teve Guerra dos Malês. Teve Balaiada, não é no Pará não, é no Maranhão. Teve a Balaiada também, a Sabinada. Sabinada parece alguém, tipo, parece bordão, né? Sabe nada, inocente. Cara, se você pegar a lista de revoltas regenciais, nesses 5, 6 anos que eles ficaram lá mandando, você tem umas 10 revoltas. Então talvez tenha sido um período que ficou mais próximo da gente desfazer essa unidade que a gente chama de Brasil, né? Sim. O engraçado desse período regencial que teve um monte de revoltas, um monte de conflitos, é que se for conflito de origem popular, de origem do populacho, né, com movimentação das classes menos abastadas, ela era rapidamente sufocada. Né? A cabanagem, a balaiada, a Guerra dos Malês, era rapidamente sufocada, durava semanas, meses, no máximo. E aí a Farroupilha dura 15 anos. Sim, porque ali você tinha rico, né? É, a Farroupilha era dos fazendeiros, de produtores de charque, produtores de couro do Rio Grande do Sul. Não, e você pensar que você falou dura 15 anos, você foi bondoso, porque pra muita gente não terminou, né? Não termina. Todo ano eles reencenam. Eu nunca vi o povo gostar tanto da guerra que eles perderam, igual. Só tem um que gosta mais, você sabe quem, né? Vocês em São Paulo com a de 32. Ah, para com isso. A memória de 32 não me representa. E aí a gente pensar, então, que depois desse período turbulento aí das regências, a gente tem o Dom Pedro II assumindo, ainda menino, né, assumindo molecote. Por meio de um golpe palaciano. E aí ele... É engraçado, ele começa com golpe e termina com golpe, né? Sim. Mas ele, então, ele consegue ter uma coroação antecipada e vira imperador com 14 anos, né? É, porque tava pra ele já assumir com 16. Só que o período regencial logo anterior, que era do Feijó, estava sendo criticado pela elite conservadora, que era a elite saquarema. Estava sendo criticada por conta de como que ele estava conduzindo os movimentos revoltosos, né? Principalmente a questão Farroupilha, E aí um golpe palaciano é colocado em voga, é discutido e acaba acontecendo para que Dom Pedro assuma a bronca, né? Não, tava tendo, tipo, duas revoltas, três revoltas por ano. Os caras falaram, não vai dar, cara. Não, até não mesmo dá. Porque na cabeça do povo, uma coisa é você, vá lá, você obedece o imperador porque ele é da família certa lá. Outra coisa é você obedecer o cara do nada. Tipo, ah, não, a gente vai obedecer o regente. Obedecer o caseiro, né? É, vai obedecer o professor Dom Pedro. Por quê? Pô, então não, eles precisavam de uma figura mais forte, mesmo que simbolicamente uma figura mais forte, né? Sim. E aí a gente pensar que o período do Dom Pedro II, ele é visto quase como uma era dourada na história brasileira, né? Tipo, a gente tem viúva de Dom Pedro II até hoje, né? Sim. É, o período do Pedro II, do Pedrinho II, ele é marcado por instabilidade política por conta da questão Saquarema e dos Luzias, né, os liberais e os conservadores, respectivamente, a Guerra do Paraguai e todo o seu meandro, os bloqueios ingleses referentes ao tráfico negreiro, que já era para vir acontecendo desde 1808 com a abertura dos portos, assinada pelo avô, né, por Dom João, mas que começa a ganhar força a partir do momento de Dom Pedro, Pedro II, juntamente com o movimento republicano que começa a surgir dentro do Partido Luzia. É um período que pode ser considerado de uma Belle Époque, mas que era extremamente conturbado. O poder moderador, né, que a gente comentou no bloco anterior, ele é muito mais exercido por Pedro II do que pelo Pedro I. Não, e a gente tende a ver até você pegar o Pedro II tá no Civilization 5 e no Civilization 6. Uhum. E ele tem uma coisa do bom velhinho, né? Ele tem aquela imagem... Ele é o avô. É o imperador culto, é o imperador... Só que ele, pô, ele fez a Guerra do Paraguai, ele teve na Guerra da Cisplatina. O véio era zica também, o véio ia pra cima. Se bem que a Guerra do Paraguai, ela foi proposta muito mais pelo Odo Lopes do que pelo Pedro II, né? Ah, não, mas ele entrou, tipo, faca no dente. Ah, isso sem dúvida. Quando entra, quando a potência da região, que no Cone Sul as potências eram Argentina e Brasil, entram na disputa, é pra acabar rápido. É tipo, é o jogo do Real Madrid contra, sei lá, pega um time fraco aí, pega o 15 de Piracicaba. Pode falar do Vasco, hoje em dia... Real Madrid e Vasco. E olha que já aconteceu, hein? Já aconteceu da gente ganhar também. Enfim, deixa isso. Isso também virou história antiga. Então, a gente pensar nessa... essa ideia que a gente tem, esse sentimento que a gente tem de era de ouro, de uma iluminação da sociedade brasileira, acontecia na época também. Sim. Então, você tem um florescimento das artes no Brasil, tanto... uma coisa que é bem interessante nesse período é o surgimento do teatro de revista, que era uma diversão, como se fossem operetas mesmo, como uma coisa mais popular. Lembra que os shows, os programas que tinha direção do Max Nunes, eram umas coristas dançando, umas historinhas meio rasas. Então a ideia era você ter... E acaba que esse teatro de revista, ele é um cenário profícuo para surgimento de músicos, né? Que não tinha rádio, não tinha disco. Onde que o cara vai apresentar a música dele para a população? Ele apresentava no teatro de revista. Essa questão do Pedro II de ser um imperador culto, é nesse período que surgem diversas instituições... aqui no Brasil, que fomentam a cultura brasileira. É o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é o Liceu de Artes e Ofícios, é a Academia Brasileira de Letras. Tudo isso surge nesse período. Não, e se a gente pegar mesmo instituições que já tinham sido criadas pelo pai e pelo avô, por exemplo, a Academia de Belas Artes, fortalece nesse período do Pedro II, né? Exato. Então a gente tem uma sociedade que começa a se enxergar como o Império dos Trópicos, como se falava muito da época. Exato. E nesse teatro de revista você tem uma coisa que é uma música que vai falar da contemporaneidade, não é mais aquela música que fala sobre os sentimentos abstratos, ele fala do acontecimento da rua. É mais realista, né? Já entra no movimento realista também. E é mais próxima também. Então a gente vai ver que a gente comentou isso no programa da Tropicália, a gente comentou isso no programa sobre o samba, mas tem esse elemento de traz a música para uma coisa mais que as pessoas conseguem entender e enxergar, né? Sai desse pensamento romântico de falar do abstrato para ir para um realismo de falar do que acontece, de expor nua e cruamente a realidade. E aí a gente pensa, até eu acho que eu comentei isso lá no início, mas a gente repara, por exemplo, que as primeiras músicas, e agora que a gente está com músicas que são da época, que são de registro da época, é porque logo no finalzinho do século XIX, início do século XX, você começa a ter os primeiros mecanismos de reprodução. No caso, eram os fonógrafos, os gramofones. Então, você, logo no início do século XX, você começa a ter uma indústria fonográfica brasileira. Você tem aqui no Rio de Janeiro a Casa Edison, que começa a fazer gravação dos sucessos. Na época, eles começaram a puxar coisa até da metade do século anterior. Essa música que a gente ouviu no bloco anterior do Ernesto Nazaré, ela tem uma coisa interessante, porque o Ernesto Nazaré, ele, embora ele tenha vivido até metade do século XX, mas ele é um cara bem do século XIX. E o Catulo da Paixão Cearense, que é o parceiro dele, o autor da letra da música que a gente ouviu, ele foi um pouco posterior. Como que se deu essa parceria? Na verdade, essa parceria se deu à revelia, porque o Catulo pegava, igual um certo diretor de filme de super-herói aí, ele pegava o trabalho do Ernesto Nazaré e... Vou fazer melhor. E vou dar meu toque aqui. E aí ele botava letra e músicas que eram instrumentais. Então, na época não tinha... Se a gente tá falando que tá começando uma indústria fonográfica, direito autoral, ninguém estava nem pensando nisso ainda. Então a gente tinha essas coisas meio esdrúxulas, mas que funcionavam dessa maneira. Até porque, como é que vai se ter direito autoral, sendo que não tem gravação de música, todas elas são tocadas ao vivo por diversos instrumentistas, diversas pessoas que vão tocar em locais diferentes, em épocas e horas diferentes, né? E acaba que cada um dá seu jeitinho, cada um dá o seu toque. Um toca um pouquinho mais rápido, outro toca um pouquinho mais devagar. Dá uma firulada, né? Isso. É interessante, então, a gente ver que, tirando a Chiquinha Gonzaga, até agora no programa, praticamente a gente só teve homem de compositor. Como eu disse, a Chiquinha era uma pessoa à frente do seu tempo, mas as primeiras mulheres que vão cantar, elas são as mulheres do teatro de revista, que eram super mal vistas, elas eram bem complicada a relação da sociedade com elas, mas que tinham a sua importância, né? Por exemplo, nesse último bloco a gente vai ouvir uma música que é As Laranjas de Sabina, que junta tudo isso que a gente falou, porque a intérprete é a Pepa Delgado, que era uma atriz do teatro de revista. Os autores é o Arthur e o Aloysio de Azevedo, que é aquele cara lá do o Cortiço, o Mulato, que tem a ver com esse realismo que você falou da literatura. E a letra, que é das Laranjas de Sabina, está falando de um incidente que aconteceu no Rio de Janeiro, quando parece que tinha uns estudantes e passou um ministro, os estudantes jogaram laranja no ministro. E aí o prefeito mandou proibir vender a laranja naquele lugar. Então a o música problema é a laranja, né? Exatamente, a música tá protestando porque quem vendia era a tal da dona Sabina, então eram as laranjas da Sabina. Então junta, começa a fazer essa música que é muito próximo do que a gente tem hoje em dia de música popular também, né? E aí a gente vai terminando, acho que música, quando a gente fala de história do Brasil, muitas vezes esse período de história do Brasil é injustiçado na escola, que ele é apresentado de uma maneira muito, muito pouco interessante, né? Então espero que a gente tenha conseguido dar uma visão, lógico que a gente não quer encerrar o assunto, mas dar uma pincelada nessa origem da música do Brasil, por consequência falar do que estava acontecendo no Brasil nessa época. E eu queria agradecer ao Felipe mais uma vez pela enorme paciência e pela todas as informações que ele trouxe. Muito obrigado, Felipe. O espaço é seu, pode fazer o jabá que você quiser. Eu que agradeço. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, um beijo para pai. Brincadeira. Jabá não tem não, porque eu não produzo nada na internet, eu só tenho meu Twitter de, sei lá, falo besteira, falo de, algumas vezes falo de história, falo de futebol, essas coisas assim, que é o @prazerfelipe, mas de resto eu não produzo nada, mas assim, o que tiver ao meu alcance... Você não produz nada, você não produzia, você volta aqui no Radiola algumas vezes ainda, você vai ver. Logicamente... O que tiver ao meu alcance para ajudar aqui o programa, estamos aí, que a gente faça. E é isso aí, o Radiola volta daqui a 15 dias com outro tema, outro convidado. Esse é o último programa de 2016, então feliz 2017, bom Réveillon para vocês. E a gente fica então nesse último bloco, como eu falei, com Peppa Delgado, com As Laranjas de Sabina. E a última música desse programa, ela é uma gravação do Baiano, na verdade a letra é do Xisto Bahia, mas a gravação é do Baiano, a música se chama Isto é Bom, e essa é considerada o primeiro registro musical brasileiro. Então, fica aí com o Baiano, até 2017, tchau. Até, tchau, tchau. As Laranjas da Sabina, cantado pela senhora Peppa Delgado, para a Casa Edison, Rio de Janeiro. Boa Sabina foi encontrada, com as suas na calçada, na calçada da Sabina. Os rapazes arranjaram uma grande passeada, de modo preparar quando da mulata. Os rapazes arranjaram uma grande passeada, desse modo preparar quando gostam da mulata. Sonda nana nossa força arranjar, inventa da mulata com sanja. Sonda nana nossa força arranjar, inventa da mulata com sanja. Se tu manda da noite esquina, nunca pode. Quando tem a laranja, a laranja, a laranja da sanja. Isso quando se me destina nunca pode. Quando tem a laranja, a laranja, a laranja da sabina. O senhor sobre delegado, homem muito resingueiro, aí mandou por desguardado retirar meu tabuleiro. O nosso delegado, homem muito resingueiro, aí mandou por desportado retirar meu tabuleiro. Sem canela, mata custe arranjar, e vem passar mulata sem canja. Sem canela, mata custe arranjar, e vem passar mulata sem canja. Estudante de medicina nunca pode. la sartén a la araña, voy a la araña casa mía. Qué prudente con necesita, nunca pasé. La sartén a la araña, voy a la araña casa mía. Que bom! Junto cantado pelo baiano para a Casa Edson, Rua Doutor 107. Arreda de tua saia, vale bem 5 mil réis. Arrasta a mulata, saia, que eu te dou 5 e 10. Cê bom que dói. Cê bom, que dói. Ô São Bento, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda gastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom que dói. Vá saindo seu coió sem sorte. E aí a você quer morrer. Se morrer, morramos juntos. Eu quero ver como sabe numa cova dois impuros. Cê bom que dói. Cê bom que dói. Comigo é 9 do baralho velho. O inverno é rigoroso. Bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só. Cê bom, que dói. Cê bom, que dói. Os padres gostam de moças e os doutores tão bem. Eu como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom que dói. Aguenta firme na comunca, seu Juda. Se eu brincar com os meus amores, não se intrometa ninguém. E acabado os arrumos, ou eu vou ela ver. Cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Me prendam a 7 chaves, que assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Isso é melhor do que arroz com casca, se sabendo, seu arara. Isso é tudo, pessoal.